Paz do Senhor! Hoje eu estava estudando a respeito de fome. Fome dos animais, fome dos homens. E eu achei impressionante que na época dos apóstolos, logo depois que Jesus Cristo voltou para o céu, um dos esportes favoritos de um imperador de Roma, César, era jogar todos os cristãos dentro de uma arena, soltar os leões famintos que vinham estraçalhar e comer todos aqueles cristãos vivos. Aqueles leões não passavam fome, tinham muitos verdadeiros cristãos. E eles lutavam, talvez algum cristão ali matasse um leão e desse glória a Deus, assim como o Robinho quando faz um gol e dá glória a Deus. Mas todos morreram, mas morreram lutando, confiando em Deus e dando glória a Deus. E eu fiquei pensando que se na minha cidade fizessem isso, colocasse todos os verdadeiros cristãos numa arena com os leões, será que esses leões não iam morrer de fome, não? E na sua cidade? Teria comida para os leões? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.